pode sem me escrever. Sábado no estilo, se até eu andar. Lê isso, ele tá todo dia meu controverso. A beleza cultural que chega aqui pobre. Eu fui lá na América, tudo caro. Velhos que me zoam, passo mal, tá se acostumando sem medo. Aê, cheguei pra ficar, o pecado é seu. Aí passei pelo pequeno, acho que vai dar bicho um roto. Vai dar o direito, jogador, ao seu preço. Hoje eu tô falando, tá sabendo, chamou justo a minha irmã. Malcado, estante grosso, prateleira em carro velho pra divulgar novo justo. Alegrou quando eu já vi que eu fui até dando outro susto. Olhei pro chão, nosso surto saiu na TV russo. Vai negar, truque é sou. Pagou direito, me ouço de rir. É bicho, fardo, ação. Essa mão que tu leva, cê não quer se acostumar. Caia, pô, chegou meu cigarro, não vi se te abrir de manhã, né? Chegou, negócio tem que chegar, é. O dente voou na serra, armei. Teu negócio já tá central no marafoito. Chapado no chato, eu ferro na usa, tirei osso. Hoje fiz que lê, amanhã é um processo. Lá tem foto durante a semana. Já fui lá, eu não sei o que eu faria. Em que rua posso andar, é do cartaz de serviço. Aê, cheguei pra ficar, o pecado é seu. Ao passo daquele pequeno, acho que vai dar bicho roto. Vai dar o direito, jogador, ao seu preço. Chegou pra requestar na dúvida. Mostra pro e que vai ser mó certo, já é mó certo, é. Requestar na dúvida. Mostra pro e que vai ser mó certo, já é mó certo, é. Deixo o baile lobando, as casas do paciente. Será meu futuro fim de semana e eu com os véi. Ouro meu, vê se me esquece. Tá leve a foto do mastodão. Sim, mas cê quer tratamento sossegado. E se não foi, conseguiu. Quer você pra minha saque, é que cê do meu lugar é o pai, né? Com uma certa convalescência do amor, tô voando. Faleceu, não passa aqui o sistema, acho que moro na barra. Cada um fazer o cabelo nascer todo mês. E no fim foi de abertração. Golpe no piú, já faz você uso. A sopa não pediu sangue pro seu Mohamed, então morrer meu. Tô no filme pensando, olha o carro dele. Já Fernando ameaça o seu rival. Anuncio bala que chocou mais do que eu sempre quis ouvir. João Sambo feito amanhecer, tocar esse amor composto. Desde que vou em mercada, né? Então nasce bem, mente bem não, né? Seu lombo sente em sinal sinistro, agora o cargueiro piscou o tempo. Dente voou na serra, oi, que está na luz de acho, osta bruxa. E que vai ser mó certo, já é mó certo, é. E que está na luz de acho, osta bruxa. E que vai ser mó certo, já é mó certo, é.